Essencial que nem marmita quentinha. Te dou um colar de pérolas, durmo de conchinha. Foi feita para o mundo, só que hoje é só minha. Já tomei o coroa, vem ser minha rainha. Deixa os cascos na grama, os frascos na cama. Que tal nós velejar igual Vasco da Gama? Beleza que supera o reino dos animais. E até o mar canta pra ela, eu posso ouvir os corais. Aliás, eu vou comprar uma casa no lago pra gente. Uma que não nos deixe em dimensões diferentes. Pé de manga no quintal e um balanço pras crianças. Me diz pra que jogar o buquê, vamos guardar de lembrança. Se ela me liga, nunca falta vinho. Nenhuma das amigas ganha tal carinho. Pra escapar das brigas, eu sei qual caminho. Quero evitar fadiga, sou igual Jaiminho. Já faz um tempo que eu queria te dizer que eu acho mó da hora o tempo que eu tô com você. Já faz um tempo que eu queria te dizer que eu acho mó da hora o tempo que eu tô com você. Já faz um tempo que eu queria te dizer que eu acho mó da hora o tempo que eu tô com você. Já faz um tempo que eu queria te dizer que eu acho mó da hora. Todo cão tem que ter uma dona, tempero mandona. Mas o que é que eu vou fazer se nem Jesus perdoa a Madonna? Sei que o que eu faço deixa a Agatha triste. Mas nossa história é um mistério, até pra Agatha triste. Não é gatinha marrita, mas pra gata marrenta. Seu perfume, meu xerri, tem mó cheiro de encrenca. E atrás dela tem uma renca. Você é um avião e por isso vivemos em turbulência. Tanta fantasia, o quarto é um parque temático. Já tá toda molhada, esse lençol nem é freático. Não sou de Esparta, mas parto seu espartilho. Então me bate que eu te bato, desse martírio partilho. Hoje eu queria ir num motel, eu juro. Mas pelo visto acaba num quartinho obscuro. Então chora nessa dose que hoje o nosso filme é drama. E pode ficar de fogo que eu apago na cama. Tapete vermelho, tudo é cola jasmine. Seu corpo tem um alvo, mas já mirei. Vamos viajar o mundo, sorri, parques da Disney. Depois voltamos pra Lapa dos Ratos, já eminei. Nada mais que me alegre que quando eu te vejo de calça leg. E quando tu tira leg, eu vejo que o céu é cor de rosa no país das calça bege. É tipo um jab, eu fico débil. Mulher, o que tu quiser ter, terá. O mundo grita, etc. Longe das minhas esferas, te procuram mais que esferas. É, esquece a shield, era igual pipa no céu que só ventava. Brigaria igual conta de luz no verão, só aumentava. Isso de relacionamento que dispõe igual vitrine. No frio te esquentam com a praça do Wolverine. A minha proposta é essa, tu é um doce, então mela. Ela falou que é festa, fica melhor quando eu toco nela. Já faz um tempo que eu queria te dizer que eu acho mó da hora o tempo que eu tô com você. Já faz um tempo que eu queria te dizer que eu acho mó da hora o tempo que eu tô com você. Já faz um tempo que eu queria te dizer que eu acho mó da hora o tempo que eu tô com você. Branquela como a neve, pele de maçã macia. Ela é igual Emanuele, não repele a fantasia. Me chama de cachorro, mas nunca em vão mia. Porque o amor é cego, eu sou seu cão guia. Mais nova do que eu, linda sem maldade. Não vou te dar um buquê porque cê tá na flor da idade. Prova que Deus existe de verdade. No abraço que aprisione, que se dane a liberdade. Não é minha alma gêmea, somos tão diferente. Mas no espelho dos teus olhos eu me vejo eternamente. Meu vício, longe fica difícil. Me leva pro hospício, desejo loucamente. Nem distância cronológica ou simplesmente geográfica. Vencemos qualquer lógica, fizemos nossa mágica. Ala casão, mas não casamos e acasalamos. Se der na telha, hoje pra casa vamos. Já faz um tempo que eu queria te dizer que eu acho mó da hora o tempo que eu tô com você. Já faz um tempo que eu queria te dizer que eu acho mó da hora o tempo que eu tô com você. Já faz um tempo que eu queria te dizer que eu acho mó da hora o tempo que eu tô com você.